hoje a gente vai tratar do segundo e do terceiro capítulo de As Regras do Método Sociológico, com referências ao prefácio da segunda edição, que, como eu falei para vocês, traz uma síntese muito preciosa das propostas, né? Um tipo de uma revisão, onde ele tenta deixar, inclusive, mais claro algumas posturas. Então, é isso. Bom, eu gostaria de começar relendo aqui para vocês a última definição que o Durkheim apresenta para fato social no capítulo 1. Porque, como a gente já conhece, né, o procedimento dele, ele vai fazendo definições parciais e depois vai agregando novos elementos e até chegar na definição mais exata, vamos dizer assim, do que ele está propondo, né? Então, a última definição que serve como guia para toda a argumentação que vem na sequência, né, é a seguinte. É a última coisa do capítulo 1. É fato social toda maneira de agir, fixa ou não, suscetível de exercer sobre o indivíduo uma coerção exterior. Ou, então, ainda, que é geral na extensão de uma sociedade dada, apresentando uma existência própria, independente das manifestações individuais que possa ter. Então, eu gostaria, antes da gente entrar propriamente nas questões, né, de recuperar algumas qualidades, né, que ele vai colocando. Ele vai colocando claramente com esses nomes, ou não tão claramente, né? Mas eu elenquei as seguintes características e peculiaridades da ideia de fato social. Então, acho que uma coisa também que vocês têm que considerar é que toda definição de fato social orienta a exploração, a análise, todo o processo de pesquisa dos fatos sociais. Então, para cada qualidade do fato social, ele vai definindo estratégias de pesquisa, certo? Então, a primeira delas é a generalidade. Então, não vale vocês atenção para não confundir com aquele momento do texto no primeiro capítulo que ele fala que a gente deve evitar a generalização, certo? Não é a generalidade, né? Pode até ser que esteja lá generalidade com uma questão de tradução, mas o que ele estava falando, né, para a gente evitar, era aquela generalização que considera que tudo na sociedade é social, né? Então, é impossível a gente estar numa sociedade e ter alguma coisa que não é social. Aí ele vai falar, não, isso aí não dá pra gente. Por quê? Porque nós estamos buscando a especificidade dos fatos sociais e da vida social, da sociedade propriamente dita, né? Porque aí é nisso que a gente vai se dedicar, né? Então nós temos que entender direito o que é isso e definir estratégias para conhecer. Generalidade significa é uma qualidade dos fatos sociais. E para eles serem fatos sociais, eles têm que ter presença na maior parte da sociedade. Então, eles têm um caráter geral, na medida que de uma maneira ou de outra, afeta a todos, envolve a todos. Certo? Então, é a generalidade, é a primeira regra. Quer dizer, não tem uma linha aqui de vem primeiro uma, vem depois, não. É a primeira que eu estou citando aqui, certo? A segunda é a exterioridade, né? Que nós pudemos conversar bastante na semana passada e que hoje também vai ser assunto, né? Hoje a gente vai enfrentar. Aqui, essa noção de exterioridade, ela vai aparecer de duas formas, né? Primeiro, como aquela característica fundamental dos fatos sociais, que diz respeito ao fato ou à condição de que a vida social é exterior ao indivíduo, principalmente no momento em que ele nasce. Ele nasce num dado grupo, numa dada sociedade, e a sociedade em si vai se mostrando a ele como um elemento exterior à vida dele. É aquela regra que já estava nos livros anteriores, né, principalmente no da divisão do trabalho social, que quando o indivíduo nasce, a sociedade já está pronta, né? Ela é apresentada a ele como algo que é exterior a ele, certo? Isso, do ponto de vista das regras que a gente vai ver hoje, ela tem uma sintonia com a posição que o Durkheim acha que o analista, o sociólogo, o pesquisador, ele tem, é uma postura que ele tem que tomar diante dos seus objetos de pesquisa, que é estar fora deles, né? Então, o pesquisador não pode se envolver com a realidade que ele está pesquisando, né? Ele, para essa sociologia que é a primeira, né, que surge com uma preocupação essencialmente científica, o pesquisador tem que se posicionar como alguém alheio àquilo tudo. Como se ele não pertencesse àquela sociedade que ele está se propondo a estudar. Outra característica é a objetividade da vida social. O estudo que deve ser feito, ele se apoia em evidências reais. Evidências reais fica meio redundante, né? Em evidências, em manifestações reais, numa dada realidade social. E como é que isso se apresenta, né? Se apresenta em elementos visíveis, verificáveis, constatáveis. Ele vai dizer, ele vai usar uma expressão que eu acho assim absurdamente clara. Ele vai falar, interessa os dados, no primeiro momento, né? Porque depois ele vai se preocupar com a outra dimensão, mas eu só vou poder começar a estudar a sociedade a partir daquilo. Ele fala o seguinte, a partir daquilo que eu posso apontar com o dedo. Ou seja, isso, aquilo, coisas que de fato existem, que estão próximas da minha capacidade sensível. Né? Então, eu vou observar, eu vou analisar a sociedade a partir dessas evidências que eu posso recolher da realidade social. Isso não quer dizer que ele não vá se preocupar com a subjetividade da sociedade, né? Então, há uma objetividade que ela é o primeiro elemento, ela é o primeiro passo, passo fundamental para tudo, como para o processo começar, né? Mas essa vai ser uma maneira do cientista chegar às razões mais fundas, né? Chegar a um conjunto de elementos que vão guardar, na verdade, os segredos daquela organização social, mas que não estão aparentes. Que, em geral, se consistem em valores, hábitos, razões para esses hábitos e práticas, e oferecem elementos fundamentais para a gente entender a moral daquela sociedade, né? Lembrando que ele entende por moral um conjunto de valores, um conjunto de sentimentos que organizam a vida social, né? Então, quer dizer, o jogo entre objetividade e subjetividade continua aqui, né? Aquele que eu falei a semana passada. Assim como o indivíduo e sociedade, né? Ele vai montando esses pares, né? E o interessante é que ele não faz opção por um ou outro, né? Eles estão totalmente imbricados, eles estão totalmente interrelacionados, né? Uma outra questão é aquilo que a gente diz respeito à coerção, né? E a gente pode dar um jeito aí de se referir aí, como a gente está falando, os substantivos, né? Generalidade, exterioridade, objetividade, a gente pode falar em coercitividade, né? Como é que a coercitividade se manifesta na vida social? Ela se manifesta impondo ao indivíduo um conjunto de procedimentos, de hábitos e práticas que diz respeito a todo o grupo e que ainda não são do conhecimento dele, né? Então, se impõe de fora, assim como a realidade social se impõe de fora, né? Aquela ideia de que o que se está impondo de fora é uma realidade social, são elementos de uma realidade social que já existe há muitas gerações, né? Então, não é assim uma regra nova que surgiu, não, né? Então, é todo um compromisso com a continuidade da vida social, sem rupturas, né? E aí, como a gente falou na aula passada, isso se apresenta como um processo educativo, né? Como um tipo de educação que se oferece ao indivíduo, principalmente quando ele ainda é criança, é pequeno, né? E que vai daí se sofisticando, ficando cada vez mais densa essa massa de informações, né? Mas a questão é que é interessante aí a questão da coercitividade, porque o Durkheim vai se ocupar disso aí nesses dois capítulos, né? Então, primeiro tem aí uma questão, quer dizer, a grande tese é que essa coercitividade não equivale à adoção de processos violentos. Então, a violência pode aparecer, né? A gente pode receber sanções, punições que envolvem violência porque a gente não se atentou a uma regra ou outra, né? Mas não é isso, né? Não é isso. Então, ele vai dizer que essa coerção, ela é meio que, ela inicialmente ela se constitui como uma força própria da sociedade, né? Própria, mais do que isso, né? Tudo que, por exemplo, não é conhecido, que a gente vai submeter a um processo de análise, né? A gente encara uma situação que parece que o objeto se recusa a ser analisado. Ele oferece resistências, né? Então, mas aí não dá se a gente falar que a sociedade, sim, ela pode oferecer resistências a um processo de conhecimento mais detalhado, né? Mas, em geral, quando a gente se envolve com um objeto que a gente não conhece, a dificuldade inicial que a gente vive, que a gente experimenta, né, pode ser entendida como uma resistência, como uma reação, né? Aquilo tem um perfil, tem uma dinâmica, tem alguma coisa. E não vai mudar porque alguém quer estudar, né? O coronavírus não mudou porque... Ah, bom, pode ser até que tenha mudado, porque a gente está querendo conhecê-lo, né? Mas não é por isso que ele mudou, não. Ele mudou porque ele precisa sobreviver, né? Então ele vai fazer de tudo para perpetuar a sua espécie. E vai criar complicação cada vez maior para a gente, né? Mas aí não é problema nosso, quer dizer, vai dizer o vírus diria, né? Isso é a minha atividade é essa, né? Lamento muito se faz mal para vocês, mas é isso, né? Então, vamos então, para além dessa questão do processo do conhecimento, pensar no na criança que vai receber essa educação inicial, né? Tudo de repente, por exemplo, até assim, numa coisa que não tem nada a ver, um nenezinho que dorme durante o dia e acorda durante a noite, coisa que acontece, né? Então, para uma coisa dessa, é recomendado que durante o dia a gente deixe sempre a janela aberta, a luz entrar, né? E a noite é a noite, então vai estar fechado, para que ele aos poucos entenda que o dia é o momento que tem atividade, né? Então, quer dizer, vai desde essa coisa que não envolve exatamente a razão do indivíduo que está sendo educado, né? Até aqueles processos que eu já consolidei aqui como os clássicos, né, das coisas que a gente, quando é criança, tem que aprender. E é muitíssimo natural que a gente ofereça, que a criança ofereça alguma resistência, né? Não vai querer comer com os talheres, não vai querer comer determinadas coisas, né, diferentes, vai logo definindo seus interesses. É verdade, tem uma dimensão bem mais subjetiva, né? Quer dizer, as ações não são subjetivas, né? Então, por exemplo, eu sou a mãe e vou ensinar para uma criança um conjunto de coisas. Então, é muito, muito objetivo, não é? É claro, não vai mais usar fralda, né? Vai ter que fazer suas necessidades lá no piniquinho, na privadinha, não sei o quê. Vários argumentos, vários preminhos, várias promessas, né? E é isso, né? Então, é objetivo. Agora, tem uma dimensão subjetiva muito forte, né? Porque ninguém tá falando ali... Quer dizer, não é objetivo e muitas vezes os próprios educadores não têm essa ideia. Vou te transformar num ser social, né? Então você, a partir de agora, vai ter que aprender babá, x, y, z, né? Então não tem essa clareza nem essa objetividade, né? Não tem. Mas a coisa tem uma dimensão prática, concreta, né? Que tem a ver com os ensinamentos propriamente ditos, as experiências de aprender as novas coisas que um ser social vai ter que saber para se tornar um cidadão do mundo, né? Um pertencente àquele grupo, né? Vai ter que ajudar na coleta das frutas, e vai aprender desde pequeno, e vai acompanhar os pais, e vai... Ah, não, não quero, quero caçar passarinho hoje, né? Nada disso, vai ter que ir. Então, a dimensão subjetiva é muito forte, porque tem um conjunto de informações aí que são quase que subliminares, né? Usa-se um código, usa-se um conjunto de práticas, mas tem muita coisa que faz parte disso aí que não está explícito na relação, digamos assim, racional, né? E o importante é dizer isso também, né? Pode ser que em muitas sociedades os indivíduos sejam obrigados a algumas práticas, né? Mas, em geral, esse processo é um processo racional, né? Então, a criança, ela aprende, e o ideal seria que fosse feito assim, né? Explicar por que que é, fazer junto, né? Aí você faz o quê? Você torna esse processo menos autoritário, com menos força, né? Tipo, sei lá, por exemplo, as violências físicas, essas coisas. Tipo, não vai fazer, vai apanhar, vai ficar de castigo, não vai ganhar sobremesa, não vai, não sei o quê. Então, quer dizer, todas essas... Aí a coerção tá clara, né? Aí a coerção tá clara. E o Durkheim, como eu já falei pra vocês, ele vai dizer que a coerção mais perfeita, a coerção social, é aquela que não se deixa perceber, né? Então, vamos supor que a gente tenha táticas super, super delicadas, super construtivas para ensinando as coisas, e o indivíduo vai se sentindo entretido, vai tendo interesse em aprender, e aí, quando ele vê, ele já está sabendo as coisas, né? Ele dá para entender essa diferença, né, de intensidade que se põe ali no, né, na dureza da coisa, né? Então, é sempre assim, né? Então, a gente pode ver isso em muitas dimensões, né? A gente poderia ensinar coisas para vocês, assim, à moda antiga, né? E falar, olha, se vire, vai não sei o quê, sabe? Dou aquela aula, né? Sei lá, uma coisa que... É um processo que meio que subjuga o outro, né? Esse processo que subjuga o outro tem uma coerção mais forte e a coerção se torna objetiva, né? Quantas vezes a gente não é maltratado no comércio, nem digo, porque hoje é uma disputa muito grande, né? Mas, sei lá, em determinadas instituições, né? Em que as pessoas acham que a gente tem obrigação de saber determinados processos e não tem condição e interesse de ensinar, né? Então, a gente se sente vendido ali numa relação de força que não era exatamente o objetivo, né? Então, ele fala em... Quando a gente fala em coerção, a gente está falando em resistência, a gente está falando em reação e a gente está falando também em punição, né? Isso tudo tem pesos e medidas diferentes, mas é uma característica fundamental dos fatos sociais, né? E um último elemento aqui desses todos, que é a questão da identidade. A identidade social é a expressão usada pelo Durkheim, né? Aí a gente tem que ter muito cuidado para poder entender o que ele está falando de identidade social, né? Por quê? Ele parte do princípio, e a gente tem que fazer toda uma ginástica, né, mental para entender o que é o objeto da aula de hoje também, é que o social é uma outra coisa. O social é diferente da soma dos indivíduos que compõem a sociedade, né? Ele é diferente, ou a gente pode dizer assim, que é mais do que a soma, né? Na medida em que o conjunto de indivíduos é um elemento fundamental para que tenha uma sociedade, né? Mas o que ele vai explicar brilhantemente, inclusive, nos trechos que eu selecionei aqui de hoje, é que nem sempre a soma das partes tem relação com aquilo que se produz a partir da soma das partes, né? Muitas vezes partes muito, muito diferentes, e ele vai dar exemplos, partes muito diferentes dão origem a um outro elemento, a uma coisa nova, que não tem nada a ver com as qualidades das partes que o originaram, né? Então, nesse sentido, quer dizer, essa é uma grande proposição do Durkheim, né? A especificidade da vida social, a especificidade da sociedade. A sociedade é alguma coisa diferente do que a soma dos indivíduos, né? E das coisas também, né? Que uma sociedade tem. Então ele vai falar que é isso que é a sociedade, ela é na verdade uma combinação. Ela é uma combinação de várias partes e fatores e elementos, né? Então, que combinados dão origem a uma coisa nova, que é uma sociedade, que vai ter regras próprias, né? Não que ela vai estar separada desses elementos que, combinados, deram origem a ela, né? Mas que ela tem uma particularidade, ela tem. Então, aí ele vai chamar o resultado dessa combinação, né, também de substrato da vida social, né? É como se gerasse um tipo de um entremeio, né, que está entre os indivíduos e entre as coisas e entre as práticas, entre os interesses, né? Como se fosse um outro material, né? Pode ser, é boa essa, a personalidade. Pode ser, é verdade. Só que aí acho que a personalidade, ela já estaria. Agora a gente está tentando montar o esquema, né? A personalidade da sociedade poderia se aproximar daquilo que o Durkheim chama de consciência social ou coletiva, né? Então, eu acho que é mais isso, a consciência coletiva, né? O conjunto dos valores, interesses, moral que organizam aquela sociedade, né? Acho que daí estaria mais relacionado. Bom, vamos lá então, em termos das regras, né? Só queria dar mais uma informação inicial, de que o Durkheim, no segundo capítulo, primeira parte, ele faz toda uma discussão a respeito de uma das regras que ele propõe, que é a necessidade do pesquisador se afastar das pré-noções, né? Então, ele vai dizer o que são essas pré-noções, e eu vou fazer dar uma referência aqui bastante breve, só para a gente, quando chegar nas pré-noções, não precisar definir, né? ele vai pensar em pré-noções, como conceitos originados em estudos já realizados, querendo, quer dizer, em propostas sociológicas, né, que ele vai chamar de, quer dizer, a gente pode chamar de subjetivos esses conceitos, é como se fossem conceitos idealistas, né? E aí ele vai pensar em três autores e vai exemplificar, né? Ele vai falar do Conte, do Spencer e do Stuart Mill. Qual é a crítica? Os autores não fizeram análises empíricas de nenhuma sociedade